سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Em outros versículos, Deus revela mais sobre a conspiração do Satanás contra o ser humano. Cita a criação de Adão, a obediência dos anjos e a conspiração do Satanás. E nos diz: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. E quando dissemos aos anjos: prostrai-vos diante de Adão, então prostraram-se, exceto Iblis, que disse: irei prostrar diante de quem tu criaste de barro? قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. Disse ainda o Satanás: viste, é este quem preferiste a mim? Em verdade, se me concedes prazo até o dia da ressurreição, tomarei as rédeas de sua descendência, exceto de poucos deles. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. Allah disse: vai, e quem deles te seguir, por certo, o inferno será a recompensa de todos vós, como plena recompensa. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. E importuna com tua voz a quem puderes dentre eles, e tumultua-os com tua cavalaria e infantaria, e partilha com eles as riquezas e os filhos, e fazê-lhes promessas. Ou seja, o Satanás irá importunar, irá tumultuar, irá conspirar, e tem cavalaria, tem infantaria. Deus nos revela então que o Satanás tem exércitos com ele, exército com montaria, exército a pé, tem voz, vai importunar, vai conspirar, vai tumultuar, vai sussurrar, vai desviar o ser humano, exceto poucos entre eles. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. E Satã não lhes promete senão falácias, senão ilusões. E depois Deus fala sobre aqueles que são sinceros, aqueles que serão adoradores a ele, aqueles que serão crentes nele. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Por certo, sobre meus servos não tens poder algum, e basta teu Senhor por patrono. Mais adiante iremos ver como foi a conspiração do Satanás contra Adão e Eva, e um exemplo prático do cumprimento da promessa que ele fez por causa da expulsão dele e da maldição de Deus contra ele. Então Adão permaneceu formado durante 40 anos, ali, sem vida, sem espírito. Quando chegou o dia em que Deus determinou dar vida a Adão e soprar nele o espírito, disse aos anjos: quando eu soprar nele do meu espírito, prostrem a ele. Deus soprou em Adão o espírito, que entrou pela cabeça, e nos é relatado que Adão espirrou. Os anjos disseram: diga Alhamdulillah. Você espirrou? Diga Alhamdulillah. Graças a Deus. Então ele disse Alhamdulillah. Deus lhe disse Yarhamka Allah. Que Deus tenha misericórdia de ti. Quando o espírito desceu mais, entrou em seus olhos, Adão olhou para os frutos do paraíso. O espírito desceu mais, chegou no seu organismo, Adão desejou comer desses frutos e se levantou antes da alma chegar aos pés, apressado para alcançar dos frutos do paraíso. Por isso, Deus Altíssimo diz no Alcorão: o ser humano foi criado da pressa. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Então agora Adão já tem alma. Deus lhe ordena: vá até os anjos e cumprimente-os, e veja o que eles te respondem. Então Adão, essa nova criatura, vai até os anjos. Diz a eles: Assalamu alaikum, a paz esteja convosco. Os anjos respondem: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, e que a paz esteja convosco, e a misericórdia de Deus, e as suas bênçãos. E é decretado: este é o teu cumprimento e o cumprimento da tua descendência depois de ti. Também sobre a criação de Adão, nos é relatado que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Deus criou Adão e passou a tua direita sobre o dorso de Adão e extraiu dele uma descendência, dizendo: criei estes para o paraíso, e as ações do povo do paraíso eles farão. Em seguida, passou sobre o seu dorso e extraiu dele uma descendência, dizendo: criei estes para o inferno, e as ações do povo do inferno eles farão. Ao ouvir isto, um homem disse: ó mensageiro de Deus, para que então devemos agir? Se já está decretado que estes criei para o inferno e estes criei para o paraíso, para que vamos trabalhar? Então o mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, respondeu: se Deus criou o homem para o paraíso, o usará nas ações do povo do paraíso, até morrer numa ação que o leva ao paraíso. E se criou o homem para o inferno, o usará nas ações do povo do inferno, até morrer numa ação que o leva ao inferno. E aí, em outro dito também, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: trabalhem, façam, pois cada um é guiado para o que foi criado. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. E lembra-te, Muhammad, de quando teu Senhor tomou dos filhos de Adão, do dorso deles, seus descendentes, e fê-los testemunhas de si mesmos, dizendo-lhes: não sou o vosso Senhor? Disseram: sim, testemunhamo-lo. Isso para não dizerdes no dia da ressurreição: por certo, a isso estávamos desatentos. Ou taqulu innama ashraka aba'una min qablu wa kunna dhurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Ou para não dizerdes: apenas nossos pais idolatraram antes, e somos sua descendência após eles. Tu nos aniquilas pelo que fizeram os defensores da falsidade? Nos é relatado também que quando Adão foi criado, Deus lhe mostrou toda a sua descendência. Disse a ele: ó Adão, esta é a sua descendência? Viu entre eles as diferenças e vários tipos de deficiências e doenças? Então disse a Deus: ó meu Senhor, por que não igualou entre eles? Então Deus, o Altíssimo, respondeu: para que agradeças a minha dádiva, ou seja, para que me agradeçam. Quando alguém vê alguém que é menos favorecido, alguém que tem uma deficiência, um problema, uma doença, deve dizer: Alhamdulillah, graças a Deus, me fez melhor do que essa pessoa, me livrou desse mal que essa pessoa tem. Também é relatado que quando Deus mostrou a Adão toda a sua descendência, Adão se satisfez com a luz que tinha entre os olhos de um homem de sua descendência. Viu um homem iluminado. Então Adão disse: meu Senhor, quem é este? Deus disse-lhe: este é um homem das últimas nações da sua descendência, cujo nome é Daud, Davi. Então Adão perguntou: meu senhor, quanto lhe destes de vida? Disse: 60 anos. Então Adão disse: meu senhor, adicione a ele 40 anos da minha vida. Tire 40 da minha vida e dê a ele. Por isso iremos ver mais adiante que Davi viveu 100 anos. Allahu Akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah.